Presente, eu vou orar, vou adorar, não vão me calar. Se levantarem conspirações e me lançarem na cova dos leões, eu vou orar, vou adorar, não vão me calar. Santo, majestoso, santo, glorioso, é o quarto homem da fornalha. Orações. Daniel foi lançado à cova de leões, condenado por adorar a Deus. Mas vejam só o que aconteceu. O rei passou a noite inteira acordado, não conseguiu dormir de tão preocupado. E quando amanheceu, o rei se levantou, foi até a cova e por Daniel chamou. Servo do Deus vivo, será que o teu Deus te livrou? Te livrou. E de dentro da cova, Daniel respondeu.